Está entrando no ar? Bate-papo musical. Produção e apresentação, Marcos Angel. Olá, amigos, de volta mais uma vez, agora já em 2014, nosso primeiro programa do ano com o nosso bate-papo musical e, como sempre, procurando trazer para você o melhor da música popular brasileira, o melhor daquele repertório que já não ouvimos mais nas rádios comerciais, rádios convencionais. Estamos aqui cumprindo essa missão que nos dá muito prazer ouvir e compartilhar a boa música popular brasileira. Aliás, quando eu falo prazer, é um prazer de verdade quando vocês ouvem, né? Estão ouvindo aí no fundo ruídos de garrafas, de brinde, enfim. Eu quero passar a ideia de uma sala onde estamos amigos ouvindo música. É isso que eu quero passar com esses efeitos, né? Então é o prazer de ouvir coisas boas. Eu seleciono músicas que eu gosto e tendo o prazer de ter amigos à minha volta ouvindo essas músicas. No nosso programa de hoje teremos o quadro Dois Tempos, onde vamos focalizar o cantor e pianista Dick Farney. Linda voz de Dick Farney. E lembrando que para você entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o envio do seu repertório para o nosso especial do mês, é aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês, é o bate-papo musical 1@gmail.com. Vamos abrir a parte musical do nosso programa de hoje, relembrando uma composição muito bonita e bem interpretada pela Doris Monteiro e pelo Lúcio Alves, De Conversa em Conversa. A composição é do Lúcio Alves e de Haroldo Barbosa. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira. Não adianta, não. O que passou é poeira. Deixa de asneira, que eu não sou limão. De conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Ou de palavra em palavra, você está querendo é nos separar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, é melhor separe tudo que é seu, que eu vou separando meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira, não adianta não. Não, não, passou a poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. De conversa em conversa, você vai arranjando um modo de brigar. Parece até que o destino uniu-se com você só pra me maltratar. Cada dia que passa é mais uma tormenta que eu deixei passar. Nosso viver não adianta, é melhor juntarmos nossos trapos. Arrume tudo que é seu, que eu vou separando os meus farrapos. Vivendo dessa maneira, continuar é besteira. Eu sei, não. O que passou é poeira, deixa de asneira, que eu não sou limão. Não sou limão, eu não, não.

Vou me beber, vou me perder pela cidade, até um dia, até talvez, até quem sabe, até um dia, até talvez, até quem sabe. Ouvemos de Lísias Ennio e João Donato, na voz da Áurea Martins, Até Quem Sabe. Lembrando que para você entrar em contato com a gente, para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, envie o seu repertório para o nosso especial do mês, é o batepapomusical1@gmail.com. Você também pode mandar o seu pedido musical de viva voz, se você preferir. Basta mandar um arquivinho anexo ao seu e-mail. batepapomusical1@gmail.com. Ednardo e o Pessoal do Ceará é a gravação do início dos anos 70, a composição do Ednardo, Terral. Eu venho das dunas brancas, da onde eu queria ficar, deitando os olhos cansados, por onde a vida alcançar. Meu céu é pleno de paz, sem chaminés ou fumaça, no peito enganos mil. Na terra é pleno abril, no peito enganos mil. Na terra é pleno abril. Eu tenho a mão que aperrei, eu tenho sol e areia. Sou da América, sou da América, South America. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia. Eu sou do Ceará. Aldeia, aldeota, estou batendo na porta pra lhe aperrear, pra lhe aperrear, pra lhe aperrear. Eu sou a nata do lixo, eu sou do luxo da aldeia, eu sou do Ceará. A praia do futuro, o farol velho e o novo, os olhos do mar, são os olhos do mar, são os olhos do mar. O velho que apagado, o novo que espantado, o vento a vida espalhou. Luzindo na madrugada, braços, corpos suados, a praia falando amor. Ouvimos com o Ednardo e o Pessoal do Ceará, do Ednardo, Terral. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Dois tempos. Nasceu no Rio de Janeiro em 14 de novembro de 1921. Estudou piano clássico e canto com os pais. E começou a se apresentar em programas de rádio, interpretando repertório erudito de piano. Em 1937, estreou como cantor e mais tarde transferiu-se para a Rádio Mayrink Veiga, onde teve seu próprio programa, Dick Farney, sua voz e seu piano. tocou em orquestra de jazz e música popular, se apresentando inclusive no Cassino da Urca. Especializou-se no repertório norte-americano até lançar o grande sucesso Copacabana, em 1946, com o arranjo camerístico de Radamés Yatali, que seria considerado precursor da bossa nova. Ainda nos anos 40, esteve nos Estados Unidos, onde se apresentou com Nat King Cole, David Brubeck e Bill Evans, e passou mais de um ano. Foi o primeiro a gravar o standard americano Tenderly. Voltou ao Brasil, consagrado pelas gravações que a Continental lançara quando estava nos Estados Unidos, como Marina. Nos anos 50, envolveu-se com o movimento de bossa nova, interpretando alguns clássicos como Teresa da Praia, em dupla com Lúcio Alves. Participou também da primeira gravação da Sinfonia do Rio de Janeiro. Nos anos 60 e 70, excursionou por diversos países. Fez programas de televisão e foi dono de boates em São Paulo. Faleceu em 4 de agosto de 1987. O nosso Dois Tempos de hoje focaliza Dick Farney. Vamos ouvir de 1946, Copacabana, composição de João de Barro e A. Ribeiro. Em seguida, de 1976, Aeromoça, composição Billy Blanco. Existem praias tão lindas, cheias de luz. Nenhuma tem o encanto que tu possui. Tuas areias, teu céu tão lindo. Tuas sereias, sempre sorrindo. Copacabana, princesinha do mar, pelas manhãs tu és a vida cantar, e a tardinha ao sol poente deixas sempre uma saudade na gente. Copacabana, o mar eterno cantor, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana. Eu hei de amar. Copacabana, o mar eterno cantor, ao te beijar ficou perdido de amor, e hoje vive a murmurar só a ti, Copacabana, eu hei de amar. Dois tempos. Lá vem ela num sorriso lindo, lindo, perguntar o que eu preciso, como vou indo. Serve um lanche, ainda pergunta Se estou satisfeito, estou, mas quero tudo que tenho direito. Quanta graça, quanta arte, isso é miragem. Pena que não faça parte da passagem. Com essa flor a bordo, eu concordo então que é bobagem medo de avião. Que é bobagem medo de avião. Graça, quanta arte, isso é miragem. Pena que não faça parte da passagem. Com essa flor a bordo, eu concordo então que é bobagem medo de avião. Que é bobagem, medo de avião. Que é bobagem, medo de avião. Esse foi o nosso Dois Tempos de hoje, que focalizamos o cantor e pianista Dick Farney. Ouvimos de 1946, Copacabana, composição de João de Barros e A. Ribeiro, e de 1976, do Billy Blanco, Aeromoça. O nosso Dois Tempos voltará na próxima semana. E se você quer ver alguém, quer ouvir alguém focalizado aqui no nosso Dois Tempos, mande e-mail para batepapomusical1@gmail.com e faça a sua sugestão. Na sequência, vamos ouvir com Milton Nascimento, do Milton Nascimento e do Fernando Brantes, Canção da América. esquecendo a canção. O que importa é ouvir a voz que vem do coração. Pois seja ouvimos com Milton Nascimento, do Fernando Brandes, Canção da América. Na sequência, vamos ouvir com Taiguara, a composição do Taiguara, Tributo a Jacó do Bandolim. Do Taiguara, ouvimos com ele, Tributo a Jacó do Bandolim. Esse é o programa Bate-Papo Musical, e para você entrar em contato com a gente para sugestões, críticas, comentários, pedidos musicais, o repertório, o envio do seu repertório para o nosso especial do mês, é o batepapomusical1@gmail.com. Na sequência, vamos ouvir com Baby Consuelo, do Caetano Veloso, Menino do Rio. Canto pra Deus proteger-te. aberto no espaço, coração de eterno flerte. Adoro ver-te, menino vadio, tensão flutuante do rio. Eu canto pra Deus proteger-te. O Havaí, seja aqui. Bate-papo musical. Comunicando, Marcos Rangel. Ouvimos com a Baby Consuelo, hoje Baby do Brasil, né? A gravação da canção do Caetano Veloso, Menino do Rio. Na sequência, vamos ouvir com Olivia Haime, do Chico Buarque e do Toquinho, Lua Cheia. Sair pro mar, pro alto mar. Tudo que é do porto eu vou deixar ficar no cais. Só comigo irá o que é de mim, mas nada poderá entrar neste barco que vai partir pro mar. Uma sombra antiga, uma canção eu vou levar. Um amor sereno, um coração pra descansar. A cabeça cheia que há em mim e que precisa navegar sobre as ondas e sobre o céu do mar. Guerreiro, eu fui de espada e lança de atacar. Fui dono do fogo. ferida sem curar. Mas a força que havia em mim viveu só até desaguar. Na neblina que envolve o azul do mar, um guerreiro eu fui honrando a dor em seu altar. Fui servo do fogo e agora penso em retomar aquela canção que havia em mim no dia em que pude chorar, vendo um barco partir sem mim pro mar. Ouvimos com Olivia Haim, Lua Cheia, composição do Chico Buarque e do Toquinho. Na sequência, vamos ouvir Emílio Santiago, Tempo Feliz, do Vinícius de Moraes e do Baden Powell. Feliz o tempo que passou, passou. Tempo tão cheio de recordações. Tantas canções ele deixou, deixou. Trazendo paz a tantos corações. Que som mais lindo havia pelo ar. Quanta alegria de viver. Ah, meu amor, que tristeza me dá ver um dia querendo amanhecer e ninguém cantar. Ah, meu amor, que tristeza me dá ver o dia querendo amanhecer e ninguém cantar. Mas, meu bem, deixe estar. Tempo vai, tempo vem. Esse tempo voltar, eu nem quero pensar o que vai ser. É o sol raiar. E quando um dia esse tempo voltar, eu nem quero pensar o que vai ser. É o sol raiar. Feliz o tempo que passou, passou. Tempo tão cheio de recordações. Tantas canções ele deixou, deixou. Trazendo paz a tantos corações. Que som mais lindo havia pelo ar. Quanta alegria de viver. Querendo amanhecer e ninguém cantar. Ah, meu amor, que tristeza me dá ver o dia querendo amanhecer e ninguém cantar. Mas, meu bem, deixe estar. Tempo vai, tempo vem. E quando um dia esse tempo voltar, eu nem quero pensar o que vai ser. Até o sol raiar.

pois o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Aconteceu você, encontrei em você a razão de viver e de amar em paz e não sofrer mais. Pois o amor é a coisa mais triste quando se desfaz. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz. O amor é a coisa mais triste quando se desfaz. Ouvimos do Tom Jobim e do Vinícius de Moraes com Toninho Horta, Amor em Paz. Chegando agora na reta final desse nosso encontro de hoje, vamos trazer mais uma vez Tom Jobim, desta vez com Newton Mendonça. Domingo Azul no Mar. Canta Leila Pinheiro. Quando eu vi o seu olhar sorrindo para mim nesse domingo, domingo azul do mar, eu compreendi que nada terminou. Vi então que o coração sabe adivinhar em tanta dor que havia de chegar em nosso amor o domingo azul do mar. Nossos amigos que me encontravam falavam de você. O banco antigo, lugares vazios falavam de você. Mas agora que eu senti tremer a sua mão na minha mão, eu vejo este domingo azul do mar refletido em seu olhar. Thank you. olhares vazios falavam de você. Mas agora que eu senti tremer a sua mão na minha mão, eu vejo este domingo azul do mar refletido em seu olhar. E assim chegamos ao final de mais um Bate-Papo Musical. Esse foi nosso primeiro programa de 2014. Eu quero mais uma vez agradecer a você que esteve comigo durante 2013, convidá-los a estarmos juntos também agora em 2014. Quero convidá-los também a divulgar o nosso programa, a ouvir e divulgar o nosso programa, a nossa emissora. Quero convidá-los também a participar pelo batepapomusical1@gmail.com, com as suas sugestões, suas críticas, seus comentários, pedidos musicais. Se quiser, pode fazer também de viva voz, basta mandar aquele arquivo anexo ao seu e-mail, também ao seu envio do repertório para o nosso especial do mês, aquele programa que vai ao ar na última semana de cada mês. Ele é feito por você, você manda pra gente uma listinha de 14 a 15 músicas, aquelas músicas que você mais gosta de ouvir, que você não ouve por aí normalmente, e a gente vai compartilhar aqui com os nossos amigos. batepapomusical1@gmail.com. Não sai daí, que ainda vem muita coisa legal pra você. Até a próxima semana. Fique com Deus. Adeus. Estou indo embora. Não posso ficar nem mais um minuto com você. Bye. É. Bye. Bye. Aham.